quase uma hora do Rafa defendendo o Superior Spider-Man, tá? Nossa. Eu só queria dizer isso. Vai, vamos embora. Eu podia estar roubando, eu podia estar jogando de Smash Bros, mas eu tô aqui gravando, então vambora. Então vai, vamos gravar. Vai! Senhores, a mais um Enxutocast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo, estou aqui hoje com os meus supersticiosos e covardes amigos. Reverendo? Nada vai bater mais forte que a vida, a não ser tua mãe. Boa. Eu nunca, porra! Eu não sei você. Se fudeu, Coringa. Você perdeu, porque eu já sou eunuco, eu não tenho pinto. Magin? Eu sou a noite. E Sorg? Meu filho adora o Batman. Batman. Meus chuchus! Calem a boca, todos vocês! Meus chuchus, estamos aqui hoje, nesse podcast incrível, gravando um podcast sobre a fantástica iniciativa dos 75 anos do Batman. Então, caiu no colo do Baile dos Enxutos falar sobre as. O Batman na TV. Então a gente vai... Na TV não, né? Na verdade eu tô falando merda, não é o Batman na TV, é o Batman em mídias assistíveis. Então a gente vai falar do Batman no cinema, vamos falar do Batman na TV. Ou seja, filmes, animações, séries e similares. Ou seja, a gente vai falar de muita coisa que todo mundo odeia, vamos falar muito mal do Batman e vamos passar provavelmente 2 podcasts ensinando que o Batman é viado. Então, sem mais delongas, segue o baile. Chupa, JJ. Pena. Aos 15 anos eu nasci em Gotham City. Era um céu alaranjado. Gotham City. Caçavam bruxas nos telhados de Gotham City. No dia da independência nacional. Cuidado! Ao morcego na porta principal. Nós vamos nos concentrar no cinema e vamos falar tudo que houve do Batman nessa mídia que é puro fantastiquismo na própria sétima arte. Senhores, antes da gente começar com os filmes de fato dos anos 90 do Batman, acho que dá pra gente falar rapidinho, mas bem rapidinho mesmo, o que nós tivemos no cinema dele, né? A gente teve um filme bizarro de 43 e tivemos um filme em 49 e depois um filme com Adam West e Burt Ward em 66, está certo? Em 66 teve um filme de fato. Aquele filme foi puro fantastiquismo. Esse não foi puro fantastiquismo ainda. O Desafio dos Super-Heróis foi puro fantastiquismo. Que tava já com o Adam West lá no seu 60 e pica e o Burt Ward com Ah, tá. Eu tô achando que vocês estão falando desse filme que é com a Liga lá, a pseudo-Liga, né? Esse é depois de um tempo mesmo. É quase um... Shazam! Mas em 1966 teve um filme baseado na série Camp do Adam West de Burt Ward. Inclusive tinha o César Romero, o Burgess Meredith, a Lee Meriwether e o Frank Gorshin como seus respectivos vilões. Mas essa mas a série já tinha o quê? Já tinha uns 10 episódios, mais ou menos? Porque a série começou em 66. A série começou no início de 66. Esse filme foi no finalzinho. Esse é o filme que tem aquela cena maravilhosa da bomba. Exato. Ah, tá. Então a série devia ter no máximo uns 12. Uma temporada, uns 12 episódios no máximo. Isso. O Bate-Rebelha tá. Tubarão. Exatamente. Cenas muito ontológicas mesmo. Cara, o meme da bomba é muito engraçado. Cara, não, o pior é que é muito de desenho, né? Porque ele sai correndo pro lado, ele encontra umas mães com bebezinhos no carrinho. Daí ele vai correr pro outro e encontra um bando de freira. Meu Deus, caralho, o que eu faço com essa bomba, porra? Cara, aquilo é clássico. Não, e é uma bomba de desenho, aquela redonda, né, cara, com pavio, assim. Bomba só perna longa, enorme. Isso. Cara, como é que tem gente que não gosta disso? JJ vai se fuder, cara, você merece morrer. Isso é clássico, cara. Isso é muito bom, cara. Sem falar os ângulos de câmera daquela série, pelo amor de Deus. Ah, a gente entra em detalhes mais profundos dessa série, do filme da série, quando a gente for falar da série, porque tem muito o que falar, cara. O que aconteceu, uma consequência da série Camp dos anos 60, é que o Batman ficou com fama de viado. Boiola! O filme A Sedução dos Inocentes já tinha dado essa deixa, né? Tivemos essa série, o Neil Adams tentou nos anos 70 dar uma remendada nisso. Só funcionou pra quem lia quadrinhos. O fato é que o Batman ficou com aquele estigma de viado e colorido, e enfim, até 9. Quando, o que que aconteceu, senhor? Pro leitor burro que não sabe por que ele ficou com o estigma de viado, é porque o Adam West, né, que é o Batman da série, ele é homossexual assumido. E se eu não me engano, ele assumiu durante o decorrer da série. Então isso, sim, foi o... A série já tinha aquela pegada totalmente humorística, né? Então ele assumir que era homossexual já foi a pá de cal que faltava pra enterrar o Batman fora dos quadrinhos. Tanto que... E até que em 89 o filme do Tim Burton conseguiu reverter isso. Que quando ele trouxe um Batman mais sério, mais sombrio, com aquele Coringa do Jack Nicholson muito foda, meio psicótico e tal, assim, aí ele... Foi um risco que eles assumiram, porque eles não tinham nada do Batman fora dos quadrinhos desde o término da série, e a Warner precisava, a Time Warner precisava de reintroduzir ele pro grande público. Então eles arriscaram na mão do Tim Burton, que já tinha os filmes com uma pegada mais gótica, assim, com o Eduardo Mãos de Tesoura, os Fantasmas Se Divertem e tal. E eles apostaram, colocaram na mão do cara e falou, vai, veio, se vira. E aí de uma sequência deu certo. Vale lembrar rapidinho de qual era o cenário dos filmes de herói na época. Não existia um cenário de filmes de heróis na época. A gente tinha uns filmes mambembes mesmo, tipo Howard o Pato. Não, o último filme relevante foi o Super-Homem de 82, 83, que foi assim, Superman 4, e acabou. Aquele Superman 4 acabou com o cenário de super-heróis no cinema. E o que eu ia falar antes é que a série teve 3 anos, 3 temporadas. E na terceira temporada foi introduzida a Batgirl, meio que pra aliviar um pouco a situação, porque essa boataria, que depois se provou verdade, de que o Adam West era homossexual, começou a surgir no finalzinho da segunda temporada. Então jogaram uma mulher no meio da série, meio que pra ter uma mulher ali. Também pra aliviar esse clima, coisa e tal, botaram a tia do Batman na série. Sim, mas a gente vai falar da porra da série no próximo. Agora a gente tá falando do cinema. Deixa eu emendar uma coisa, ô Léo. 89 casou muito bem, assim, dois fatores. Foi o filme do Tim Burton e agora eu não me lembro se foi alguns meses antes ou alguns meses depois. Eu acho que foi alguns meses antes. Saiu Asilo Arkham, do Grant Morrison e do Dave McKean. Então, assim, foi um casamento perfeito. Não foi proporcional, não foi intencional, foi coincidência. Só que foi um casamento perfeito, assim, porque a galera... os fãs de quadrinho que leram e piraram com Asilo Arkham foram pro cinema para assistir, porque tava todo mundo falando bem do filme, e os fãs e o grande público que saiu do cinema encantado com Batman foram pras bancas e pras comic shops e eles encontraram o Asilo Arkham. E tanto que o Grant Morrison, ele ganhou uma porcentagem absurda das vendas do Asilo Arkham, e ele ficou rico nessa época, viajou o mundo inteiro e tal, enfim, não, isso não vem ao caso. Foi quando ele começou a viajar e começou a experimentar de tudo. Peiote. Mas isso, o Asilo Arkham, ele impulsionou também. O filme já vinha num hype muito bom, assim. O grande público tava falando bem, a galera, os fãs de quadrinhos foram assistir, tava todo mundo falando bem, as críticas falaram bem, mesmo sendo um Batman de 1,5 metro e tal, a galera falou bem, assim, o Jack Nicholson se destacou no filme, a Warner arriscou e conseguiu colocar o Batman de volta pro público em geral. qual é a história do Batman de 1989? Que eu vi no cinema e comprei a revistinha e o álbum de figurinhas. Tão fanático que eu fiquei na época. Os copinhos da Pepe. Isso, aqueles copinhos colecionáveis malditos que forçavam você a comprar o refrigerante 10 vezes. Só antes de você começar a falar, cara, eu fiquei tão alucinado com esse filme no cinema que meu pai me deu uma camiseta do Batman preta com símbolo, né, no peito, e eu usei ela até ela desfazer. Eu fiz o álbum de figurinha, meu pai começou a me dar um monte de quadrinho de tão maluco que eu saí do cinema. Eu comprei a adaptação oficial do filme, comprei duas, uma pra ler e outra porque eu pegava o carbono e ficava rabiscando por cima pra tentar desenhar. Ô, Nuco! Cara, se eu procurar isso na casa da minha mãe, eu devo ter até hoje, cara. Você pode aproveitar a gentileza e fazer o favor de responder a minha maldita pergunta? É claro, sim. O filme começa basicamente mostrando o Batman já pica das galáxias, dando porrada em todo mundo. Assim, a primeira cena do filme, vou ser bem sintético, algo raro, já mostra já, assim, o desenrolar de todos os eventos. Já mostra o Batman em ação, já mostra ele como uma lenda urbana de Gotham, mostra a Vicki Vale como interesse romântico do herói, que é o caso do Bruce Wayne, já mostra a origem do Coringa, que é o Jack Napier, um mafioso que trabalhava para um outro mafioso, pegou a mulher do cara e acabou sendo traído. E uma das coisas mais interessantes desse filme é, como o Sorg falou, o cenário, que ele é todo gótico, todo dark, o estilo que é marcante do Tim Burton, as cenas de ação com o Batman, porque você não vê aquele Batman camp, pulando, soque, pum, crash, tu vê o Batman como ele realmente é, aparecendo do nada, dando uma porrada nos outros e sumindo, como se fosse um fantasma. E o plot twist desgraçado, que é mostrar no final que, na verdade, foi o Coringa que matou os pais do Batman. Ah, que merda, cara. O Batmóvel, que pra mim é o melhor de todos os Batmóveis aqui. Cara, porra do caralho, cara, muito foda. E o Batplano, os dois melhores equipamentos do Batman. O Batmóvel e o Batplano. Eu lembro que naquela cena que o Batplano sobe e para na frente da lua e faz o sinal do Batman e desce, todo mundo no cinema começou a bater palma. Eu achei legal pra caramba na época, mas hoje eu vejo e acho muito desnecessário, cara. Aquilo ali foi tipo, vamos vender bonequinhos. Compre os bonequinhos com um morcego no peito. O melhor dessa cena da Batnave é o Coringa derrubando a Batnave, puxando a pistola que é do tamanho da perna dele e dando tiro. É isso que eu ia falar, cara. Ô Léo, é isso que o Léo falou, que você for assistir o filme hoje, você vai ver um monte de coisa assim que você acha idiota. O filme, ele não envelheceu muito bem, cara. Eu assisti esses dias pra trás. E aí sim, ele é saudosista pra caralho, a gente tem aquele lembrança afetiva e tal, mas... Mais ou menos. Tem cenas que não saem, tipo aquela cena do museu, Coringa aqui, onde ele arranja aqueles brinquedos. Essa cena não, dele puxar a pistola. A cena dele puxar a pistola, do tamanho da perna dele, você fica assim, porra, como é que ele tava andando até agora se o cano da pistola vai até o calcanhar dele? Sabe? Cara, não faz sentido. Ele consegue mirar na Batnave com aquele cano de 2 metros de comprimento, acertar, cara? Não, né? Velho, aqui isso aí, ele vai cair no... A gente já vai falar do 2 também, já vamos passar pro 2. Mas isso cai numa coisa dos filmes do Tim Burton, que pra mim sempre foi muito claro. Eles não são filmes do Batman. Eles são filmes do Tim Burton com o Batman. Qual que é a diferença? Cara, esses filmes, eles são bem fantasia. Mas bem fantasia mesmo. Isso fica muito claro no segundo filme, principalmente. É, que a gente tem coisas assim como o pinguim sendo criado. Uma criança que vai parar no meio dos pinguins do zoológico e é criado pelos pinguins. Isso é uma fantasia. E a família que deixa o carrinho de bebê ali, mete o pé. Você tem uma mulher que cai de um prédio de 10 metros de altura, sei lá, talvez mais, não morre. E as gatinhas lá lambem a carinha dela e ela fica maluquete e faz uma roupinha de gato. Ela é lambida por gatos radioativos. Um dos atores prediletos do Tim Burton antes do Johnny Depp, que é o Christopher Walker, sendo o Christopher Walker. O Christopher Walker, ele é igual o Tony Pinga lá, o Robert Downey Jr. Ele só faz, ele interpreta ele mesmo. Sim. Mas então assim, você tem que entrar nessa onda, você tem que assistir esses dois primeiros filmes. Da mesma forma que você assiste os outros filmes do Tim Burton. Você tem que dar essa margem de fantasia. Mas esse segundo filme tem uma das cenas que é mais emblemáticas de qualquer coisa que você faz do Batman. As duas. A entrada da Mulher-Gato e a lambida. Ah, sim, claro. Mas antes da gente passar pra esse filme, comentando rapidamente, que também começou uma desgraça, graças ao primeiro filme, que foi os mega salários dos atores. O Jack Nicholson conseguiu, estima-se assim, que ele conseguiu 50 milhões com o primeiro filme. Por quê? Porque ele topou fazer o Coringa, e aliás, que Coringa foda. O Jack Nicholson foi um Coringa do caralho. Tá, ele tem cenas muito... Puta, aquela cena dele com a namoradinha do Batman lá, cara. Que ele fica muito puto, cara. Ele fala, você acha que eu tô rindo? Só que com a risada na cara, porque ele é deformado. Cara, você vê nos olhos dele o ódio. Daí depois... Que ela joga a água na cara dele. É, e ele grita, ah, meu Deus. E ele começa a rir. Estou derretendo, não sei o quê. Cara, é muito bom mesmo, cara. Ele conseguiu fazer uma negociação que envolvia participação aí na bilheteria. Cara, ele ganhou muito dinheiro. A interpretação do Nicholson, do Coringa, pra mim, é uma das cenas mais bizarras. Pra mim é tão clássico quanto aquele desenho que o pessoal faz do Coringa, com ele com a mão no cabelo, um monte de risada por trás. É a cena que ele faz a operação plástica, que o médico olha, não ficou tão bom, não sei o que, ele pega, mostra a câmera toda escura, coisa e tal, ele tá tirando a faixa da cara, que ele pega o espelho, quebra o espelho, mata o médico e começa a rir. Aquela cena pra mim é do caralho, arrepio até hoje. Essa cena é muito foda mesmo, com certeza. Bom, esse filme foi lançado em 1989, então em 1992 a gente teve o Batman Returns com o Tim Burton ainda, e ainda com o Michael Keaton. Reverendo, do que se trata o segundo filme? Deixa eu ver se minha memória me lembra, porque eu assisti um esses dias e o dois faz muito tempo que eu não vejo. Mas... Eu pensei que a gente só tinha só um drogado no blog. A memória não ajuda, então vamos... memória é foda pra lembrar das coisas. Vamos ajudar, já que um drogado não resolveu, vamos... Imagine, do que se trata o segundo filme? Bom, o segundo filme conta a história do... São apresentados dois vilões de uma vez no filme, que é a Mulher Gato e o Pinguim. E eu acho que a parte gota do Pinguim rouba muito a cena naquele filme. Tem todo um plano elaborante do Pinguim, dele querer virar prefeito, aquele negócio do patinho de borracha, ficar navegando pelo rio de Gotham. Isso é muito bizarro. E o segundo filme, pra mim, ele consegue ser mais dark, assim, mais assustador que o primeiro. O clima do segundo filme é muito mais pesado, as cenas são muito mais sombrias. O Tim Burton ali, ele surtou legal na parte de concept do filme, assim. Ele devia estar com um orçamento maior, uma carta branca melhor, pra fazer meio que o que ele queria. É bem mais sujo. Ali é a Gotham, tipo, ela não tá tão gótica que nem no primeiro. É a Gotham mesmo ali naquele segundo filme. Ela parece ele tem um cemitério gigante, a porra da cidade. Sim, a cidade é suja, a cidade é fodida. E tem cenas assim, assustadoras pra criança naquele filme. Tipo, a cena que o Pinguim tá conversando com... Tá na reunião, coisa e tal, com os políticos. Aí o nego fica fazendo piada com a da aparência dele, que ele é todo deformado, todo escroto, cheio de almofada lá. O nego fazendo as piadas com ele. Ele pega do nada, pula no nariz do cara e arranca o nariz do cara dentada. Aquilo assim, foram as primeiras vezes que eu vi sangue assim num filme pra criança, coisa e tal. Ele com a boca toda ensanguentada, depois ele comendo peixe cru também, é um bagulho muito bizarro naquele filme. É legal que, assim, eu tinha comentado sobre o fato desses dois filmes serem filmes do Tim Burton com o Batman, que ele usa uma estética que depois ele vai usar a exaustão, né? Ele vai usar estéticas parecidas em praticamente todos os filmes dele. A aparência do Pinguim, ela é a mesma aparência de vários personagens dele posterior. Mas assim, essa aparência, essa estética gótica funcionou muito bem pra Gotham City e caiu muito bem no Batman. Isso aí não dá pra negar. Tanto que acabou sendo aproveitado depois pela série animada. Então, esse negócio da Gotham ser suja, da Gotham ser... Do jeito que ela foi retratada, realmente ficou... perfeito. A Gotham parece que é sempre à noite, né? É, não, eu ia falar, aproveitando que tá falando de Gotham, nos filmes do Tim Burton e até na série mesmo animada, parece que Gotham o tempo todo é noite, né? Não, não tem dia. Até o dia ele é sujo, ele é cinza, assim, escuro. Tem um contraste, tipo, Gotham é toda negra com céu vermelho e Metrópolis é toda branca com céu azul. Eu acho não. O segundo, assim, bem caído, porque... até pra quando você vai assistir pela primeira vez, você é um moleque e tal, tá empolgado porque o primeiro filme é muito foda, não sei o que, você tem essas forçações de barra, sabe? Tipo, a mulher é uma porra de uma secretária, aí ela cai de 10 metros de altura, ela vibra pros gatos e aí de repente ela vira uma ninja, porque ela sabe da pirueta, ela sabe usar o chicote e ela sabe, e ela consegue lutar com o Batman, pau a pau, né? Sem falar que nesse filme se instaura algo que se tornou meio que uma... tradição nos filmes do Batman. Os vilões vão roubar a cena. Tem o Coringa aqui, que é outra coisa, que você... Pá, é um bebê que foi criado pro pinguim. Você, porra, como assim? Um bebê criado pro pinguim, caralho? Pinguim do zoológico? Como? Sabe, a primeira vez que você assistir, você já fica... mais ou menos, mais ou menos. Mas assim... Você vê que é um filme do Tim Burton na sua zona de conforto. Ele fez o máximo com o mínimo. Máximo com ele. Ele é muito mais Tim Burton do que o primeiro, assim, tipo, é o que você falou antes, o Tim Burton tava com carta branca, porque o primeiro filme faturou horrores, então os produtores chegaram pra ele e falaram, cara, vai, o filme é teu, faz o que você quiser. Aí ele aloprou, ele soltou a franga e fez um filme do Tim Burton mesmo. Exatamente. Tanto que, Ford, a mulher gato nesse filme, ela tem literalmente 7 vidas, ela morre 6 vezes durante o filme. É isso, nunca me atentei a isso, Maguinho. Sim, mas ela não, até fala na última vida, quando ela é eletrocutada junto com o cara que é o terceiro vilão do filme, ela é eletrocutada, não sei o que, ela fala, não, ainda tem uma. E ela sai toda manca, toda torta lá, com o cabelo queimado, chumaço de cabelo. Que é logo depois couro. Que o Batman mostra a identidade secreta, e o cara fica olhando, por quê? Bruce Wayne tá de sacanagem. É verdade, tanto que no fim aparece o vulto dela, né, no final. Sim, sim, ela sobreviveu, ela toma tiro, ela morre 6 vezes durante o filme. Interessante, interessante. Esse lance da estética é bem isso. Esse filme, o Tim Burton, ele foi Tim Burton mesmo. E você, para você curtir o filme, você tem que assistir ele com a mesma suspensão de descrença dos demais filmes de Tim Burton. Não? Exatamente. Você tem que assistir exatamente. Ele. É, que é mesmo. Mas é isso mesmo, você falou tudo. Você tem que colocar na cabeça que é um filme do Tim Burton e... Sabe, esquece, vai, relaxa e goza. É tipo Eduardo Mão de Tesoura com morcego. É exatamente isso. É uma fantasia. É uma fábula, é? É uma fábula. Isso, esse é o termo que eu tava procurando. É uma fábula. A história da mulher gato, a história do pinguim são fábulas, cara. Ele surgindo num. Cara, ele é uma criança criada por pinguins. De repente ele se apresenta pra cidade subindo num patinho de borracha gigante. Como assim? Realmente, o 2 eu acho bem forçação de barro. O 1 ele consegue conquistar muito mais pelo vilão. Apesar do 2 ter o pinguim e ser um vilão fodão no filme, assim, junto com a mulher gato, mas eu particularmente o 1, o Jack Nicholson, o Coringa, pra mim é o mais foda, assim. Sim, sim, sem dúvida. Agora, o que aconteceu com esse filme? Ele foi muito bem de bilheteria, só que ele foi menos do que a Warner queria. Então eles na verdade não gostaram, então acharam, e teve muita crítica o filme por conta de ser violento, por conta de ser inadequado para criança, tanto que não teve nem McLanche Feliz, olha que catástrofe comercial. O McDonald's não quis fazer o McLanche Feliz porque ele é muito violento. Nossa. Então o que aconteceu? A diretoria da Warner falou, essa porra devia ter dado mais dinheiro. Chega, tira da mão do Tim Burton, que o Tim Burton ele também não queria fazer o segundo, na verdade, né? Tira da mão do Tim Burton, vou dar pro cara que vai resolver. Joel Schumacher. Tá aqui, é seu. Faça. Joel Santana, né? Because the book is on the table and... Exato. Aí o que aconteceu? O Michael Keaton olhou aquilo e falou, o quê? Eu tô fora. E entrou, e então, puto, os caras tiveram que correr atrás de um de outro Batman que tivesse biquinho. Acharam o Val Kilmer. Essa do Michael Keaton foi o melhor fold dele, foi ter largado o Batman pra fazer o Beetlejuice. Foi, cara, foi. trata Batman Forever de 1995? Nossa, é sério mesmo? Cara. Posso falar isso daí? É sério. Vai que é top. Tá, o Batman, ele introduz o Duas Caras e o Charada como vilão, né? E conta a história do... Do Bruce Wayne fazendo o que ele faz de melhor. Nada. Que merda de resumo, cara. Puta que pariu, meu. Porra, mas você vai ver, o filme já é uma bosta. Você quer que eu resuma ele como? Não, o resumo dele não foi ruim não, cara. Porque o filme é ruim. Mas assim, complementando aquilo que você falou, né? Trocou tudo, trocou o produtor, trocou o diretor, trocou os atores, trocou tudo. E aí entrou o Val Kilmer na pior roubada da carreira dele. Acho que é menos pior só do que a do George Clooney no próximo filme. Mamilos. E aí, mamilos, polêmicos. Mas aí, cara, entrou o Joel Schumacher que, sei lá, ele tentou deixar o Batman mais divertido. O Inferno, uma vez, ele falou que os filmes do Joel Schumacher, eles são uma... eles têm como referência a série de 66... Eu acho que não, mas assim, acaba tendo um certo sentido, porque o filme é colorido, o filme é alegre, o Batmóvel é um dos piores veículos que eu já vi na vida. O Val Kilmer, ele tá totalmente perdido. Cara, o Tommy Lee Jones, como o Harvey Dent, você vê aquilo, cara, você assiste, sei lá, você assiste Onde os Fracos Não Tem Vez, aí você pensa, cara, não é possível que é o mesmo Tommy Lee Jones, cara. O que ele tava pensando? Ele devia estar muito fodido de grana. Você ainda fica com medo de uma coisa. Você não sabe se é uma continuação das histórias que o Tim Burton contou ou se é meio que um reboot. Porque se for uma continuação, o Harvey Dent era preto no primeiro filme. Exato, exatamente. Harvey Dent é o Lando Calrissian. Então, cara, o filme ele é todo errado. Nicole Kidman é errada. Os dois vilões errados, sabe? Batman e Robin, cara. Tem a maldita cena de quando eles vão colocar a roupa, dar o close na bundinha, sabe? Que coisa mais desnecessária. Tem uma outra coisa que eu acho que é a teoria do inferno é verdadeira. Porque no final tem aquela maldita cena dos dois correndo em direção à câmera com a luz do bate-sinal atrás. Eles puderam mostrar ele correndo porque o outro filme não dava pra correr com a armadura, né? Não, o que acontece é o seguinte, cara, esse filme, ele de fato ele tá com o Joel Schumacher, mas ele ainda era produção do Tim Burton. O Tim Burton, nesse ponto, ainda tava segurando as rédeas. É por isso que essa teoria do inferno, Sog, que eu concordo com ela é mais no Batman e Robin, né? Em Batman Forever, o Joel Schumacher, ele ainda tá mais contido, porque o Tim Burton ainda tá lá em cima. Então ele ainda usa um pouco da estética do Tim Burton, apesar de ficar mais soltinho, né? Os vilões eles são muito mais caricatos, né? A gente tem o Charada com aquele liquidificador que ele coloca na testa. A história do filme é o seguinte: o Charada, ele cria um dispositivo que consegue absorver o conhecimento das pessoas, ele se junta ao Duas Caras, que ele poderia se... O Duas Caras podia se chamar Uma Cara, porque você não sabe qual lado da cara do Tommy Lee Jones está deformada. Olha a verdade. É sério, presta atenção. E eles se juntam pra roubar todo o conhecimento de Gotham. Nessa ele descobre que o Batman é o Batman, né? Que o Bruce Wayne é o Batman. O Charada até invade a Batcaverna, explode a porra toda. Junto a isso tem o plot do Robin, que se junta ao Batman. Enfim, e eles viram o Batman e Robin. E vencem os vilões, com o Charada ficando maluco no final. Mas, assim, eles estão... Apesar desse filme ser um erro, o Joel Schumacher tá contido nele ainda. O Batmóvel, ele é feio. Mas, cara, o Batmóvel do próximo filme, eu não tenho palavras pra definir. Não, o próximo filme, eu não tenho palavras pra definir ele, velho. Pelo amor de Deus. O filme então... é todo errado. O filme, ele se define por bate cartão de crédito. Exato. Pelo amor de Deus, cara. Tanto que esse filme, Batman Forever... Não saia da caverna sem ele. O Batman Eternamente, de 95, ainda ganhou... Ainda teve três indicações ao Oscar. De melhor som, melhor efeito e melhor fotografia. Então ele, tecnicamente, era muito bem feito. Em compensação, ele ganhou 10 indicações por Framboesa de Ouro. Enfim, no final das contas, o filme deu muito certo financeiramente. Só que já ficou aquele sentimento, né, de caralho... Thank you. E aí a gente chega em Batman e Robin de 1997. Meu Deus do céu. Feito de borracha. Vamos lá. Era venenosa travesti. Cara, 97, você está tão azul. Em 97 o Joel Schumacher tava soltinho. Não tinha mais a produção do Tim Burton. Então ele fez do jeito que ele queria. O que que aconteceu? Um retorno às origens de 1960. Cara, que desastre. Caraca. Tem duas coisas na minha memória sobre esse filme assim que são muito fortes assim. A primeira foi quando eu li uma entrevista do George Clooney, acho que nem 6 meses depois do lançamento mundial do filme, ele falando que tinha se arrependido de ter feito o filme. Nem um ano já tinha se passado, era acho que o máximo 6 meses. E eu lembro certinho que quando esse filme foi lançado, eu trabalhava numa banca de jornal que meu pai tinha. Um colega meu chegou lá e falou assim, cara, nem cumprimentou, nem falou nada. Falou, ele chegou, e aí, beleza? Ele não vai assistir o filme do Batman, cara. Ele falou assim, curto e grosso. Eu falei, pô, mas por quê, né? Eu quero ver. Ele, cara, não vai assistir o filme do Batman. Aí eu fui, cara, aí depois que eu fui, que eu assisti, voltei, tava na banca trabalhando, ele chegou lá e falou, cara, eu assisti o filme do Batman. Cara, as duas memórias mais fortes que eu tenho desse filme é a porcaria do Coabunga, porque na dublagem brasileira, naquela hora que eles caem do cofre... Ai, eu tô maluco. Peraí, Nuco, me permita te interromper, guarda o ponto que você tá. Pra quem não assistiu o filme, Batman e Robin estão indo atrás de um vilão que eu não... do Senhor Frio. Essa era a eles outra memória que eu ia falar. É, peraí. Eles vão parar numa estátua que é do tamanho de um prédio. Acontece que o Robin consegue se enfiar dentro de um cofre. Esse cofre tem foguetes que levam ele pro espaço. O Batman vai atrás, eles conseguem abrir a porta do cofre. Isso com o cara gritando amarrado. É, com o cara gritando amarrado. Aí lá em cima, lá na puta que pariu lá em cima, eles montam, eles pisam na porta do cofre. Eu não lembro porque diabos tinha duas portas pra eles pisarem. E eles vão surfando no ar, na porta do cofre. E o Robin daí gritando com a bunda. Que na tradução da dublagem brasileira ele falou, ah, eu tô maluco, cara! Por que ele fez isso? Ô, Léo, porque um cofre com porta de bar de Velho Oeste é muito mais seguro do que um cofre com a porta única maciça, óbvio. Cara, essa cena já tá tom do filme. Não, é outra coisa que me deixou com raiva nesse jogo, nessa cena, Arnold Schwarzenegger, Doutor Frio, pantufas. Nossa. Senhor cara. Frio de pantufas. De coelhinho. Uhum. Mas você acha isso pior? Os 20 e tantos trocadilhos com frio que ele faz durante o frio, durante o filme? Teve uma hora que eu parei de escutar. O filme me deixou com surdez seletiva. Ei, garoto pássaro, fique frio. Porra, nossa, não, para de fazer trocadilho, idiota. Essa cena da pantufa é muito ridícula. Que ele tá no esconderijo dele lá, que é tudo congelado. Pantufa e hobby. E ele tá usando um hobby. E aí ele tá dançando porque ele tá vendo um desenho, sei lá caralho que é, e tá todo mundo congelado, assim, os capangas dele estão tudo morrendo de frio, lá congelado, com um catarro do nariz correndo congelado, não sei o quê. E aí ele manda todo mundo dançar, porque ele tá feliz, porque o plano dele deu certo. Ah, cara, pô, nossa, cara, que triste, eu tô ficando triste, eu tô ficando hashtag tristinho. Não, e esse filme é uma sequência, assim, de catástrofes terrível. A Batgirl é a filha, sobrinha do Alfred, que aparece na Batcaverna. Uhum. O Alfred morre e o Batman caga pra isso, não sei se vocês se lembram. Cara, mas o George Clooney tava com cara de que tô cagando o filme inteiro. Sim, aí tem no computador tem um algoritmo mental que reproduz a mente do Alfred. Aí, quando ele encontra essa inteligência virtual do Alfred no Batcomputador, ela vira Batgirl. Aí já tem uma roupa lá, cara, na Batgirl. Pronta! Não, e acontece com ela a mesma coisa que aconteceu com Mulher Gato. A menina é uma porra de uma estudante, ela vira, ela põe a roupa da Batgirl e ela aprende a lutar. Ela sai pronta pra lutar. Mas, ó, Sorg, isso foi explicado naquele filme do Jack Chan, Terno de $1 milhão. A porra da roupa fazia ela lutar sozinha. Ah, tá bom. Beleza, então. Essa eu não sabia. A gente definiu bem o Sr. Frio, que como todos os filmes do Batman até então, se junta com outro vilão, que é a... Era Venenosa, Travecão. Qual a motivação da Era Venenosa que eu não lembro? O Sr. Frio, ele quer salvar a esposa dele, tanto que... Não, ela é uma cientista que tava trabalhando lá pro chefe dela, um negócio de uma... Não, ela tava trabalhando na floresta, se não me engano, na floresta amazônica. E ela meio que acaba sofrendo um acidente no composto que ela tava trabalhando botânico e ganha o poder de controlar os homens. Vocês ficam rindo, a origem dela é quase a origem do Speedball nos Novos Guerreiros. Ele tomou o suco lá da floresta e virou superpoderes, e foda-se. Deus. E como que o Bane entra nessa história? O Bane é um cara que ela encontrou lá no meio do... Ai, ai, ai, México! Porque todo mundo acha que a Amazônia é no México. Então, leva pra gota. Não, não, o Bane entrou na história seguinte. Nessa época tava saindo a Guerra do Morcego. Então o nego botou a porra dele lá pra vender quadrinho. Tem uma cara, o Bane, ele não fala, não sei se vocês se lembram, né? Ele é o Hulk. Uhum. Bane, esse filme é o Hulk, ele, quando fala, ah, Bane, vai fazer tal coisa. Não, não, não, Léo, ele não é o Hulk, ele é o abobô do filme do Double Dragon. Melhor ainda, tem uma hora que era venenosa, ela entra no carro, não sei pra onde que ela vai, tá o Bane de motorista, de chapéu de chofer, cara. Eu tinha esquecido dessa cena, né? Puta que me pariu. Não, e ela fala, ah, vai, dirige pra tal lugar lá, ele. Ele dirige, cara. Como que esse cara dirige? A motivação da Hera foi porque ela... É, aquele laboratório que ela teve um acidente, a Wayne, ele financiava aquele laboratório. Aí ela foi atrás do Bruce. Porque ela ficou daquele jeito. É. Ah, eu fiquei desse jeito com a dele. Ah, tá. Sorg? Não, é só pra falar que você achou ridículo usar um chapéu de motorista. Ele, na hora que ele sai na rua lá, acho que eles vão pra fazer um plano lá, executar um plano da Hera, ele tá de sobretudo e chapéu, tipo esse chapéu de investigador, sabe? De detetive no ar. Ele tá usando isso. Tá disfarçado. Sobretudo e o chapéu. Não, pior, ele tá disfarçado. Só que ele tá com máscara. Só que ele tá com a porra da máscara ainda. E o pior é que ela tá também com sobretudo e tem aqueles óculos, tipo assim, Marilyn Monroe. Estão disfarçados. É, ninguém nota eles. É completamente discretos. Ah, cara. Esse filme aqui. Assim, aí, nesse filme, cai aquela teoria do inferno que eu concordo. É, existe uma coisa de resgatar um Batman mais divertido. Tanto que o Joe Schumacher, depois ele fala, ele queria acabar com essa coisa do Batman triste, depressivo, ai, meus pais. Aquela coisa do incêndio, que até que teve no filme anterior, que mostra a foto dos pais dele queimando, era pra isso, tipo, ó, acabou com essa história, esse mimimi dos pais dele, morreu. E aí vai pra esse filme, que, cara, o filme... Você pode assistir um episódio do Batman dos anos 60 e assiste esse filme. É a mesma. Sabe por que eu concordo com essa teoria do inferno? Não é nem por causa dos personagens principais. É por causa de algo que eu prestei atenção em uma das vezes assim, que eu vi a reprise do filme. São os personagens secundários. Tipo, no Batman Eternamente, tem uma cena em que aquela famosa cena clássica do Batman caindo no meio de um clube quebrando a vidraça. E a personagem Nicole Kidman fica olhando pro alto. E do nada aparece um cara que fica apontando igual a mongoloide. Batman, igual uma criança débil mental. E nos outros filmes, nos dois filmes do Schumacher, existem muitos personagens que têm esse tipo de comportamento meio que infantiloide. É como se você estivesse vendo aqueles coadjuvantes que aparecem no meio da série do Batman Camp. Tipo, oh, Batman, que legal! Era assim, completamente infantil o cenário em volta do personagem. A lenda que existe, que depois desse filme o Josh Schumacher queria fazer um outro filme do Batman com uma pegada mais pesada de novo, e até o vilão ia até ser espantalho, mas esse filme foi um desastre tão grande que acabaram com todos os planos da Warner pro Batman. Como nessa época a gente já tinha animação rolando e estava rolando muito bem, ficamos aí 8 anos sem nada do Batman. Nesse meio tempo, a gente teve um monte de filme de herói que deu certo. especificamente o Homem-Aranha. Né? Rolou aquele boato do filme de que o Aronofsky queria fazer um filme do Batman, que ia ser um preto e, filme preto e branco, mimimi. Aí, o Homem-Aranha. Não foi boato, não. Já tinha até boato, concept art. Eu falei boato errado, o filme realmente ia rolar. Só que aí aconteceu o Homem-Aranha. E a Warner chegou e falou: cara, não dá pra fazer um filme conceitual, vai ter que ser um blockbuster com um orçamento e tal. O cara não quis. Passaram-se alguns anos, o David Goyer fez um roteiro e a direção caiu na mão do Christopher Nolan. O que que aconteceu daí, em 2005? O Batman virou então, o Nolan ele tava num hype muito bom, né? Ele começou com filmes pequenos, e ele estourou, assim, ele fez um filme que é feito de trás pra frente, que é Amnésia. É. Depois ele tinha feito uns curtas e tal, e ele caiu nas graças do David Goyer. E aí com esse, o Goyer tava afim. Nessa época o Batman caindo exatamente quando, na época da série, né? Ele tava assim, desacreditado, apesar de já ter animações. E aí ele tava no cinema, ninguém investia no cara, ninguém queria investir no personagem. Até que o Goyer foi, ele ficou insistindo, ele escreveu um roteiro e ele tinha esse cara. Falou: olha, tem um cara novo aí no cenário, o cara tem filme maneiro, ele tem uma pegada mais séria, um cara centrado e tal. E aí ele chamou o Nolan pra conversar e falou: ó, seguinte, a gente quer trazer o Batman de volta pro grande público. E assim, você tá vendo que tem outros filmes de herói aí bombando, a gente quer fazer uma mega produção para o negócio também gerar grana e também fazer um filme foda. E o Nolan, ele acabou embarcando nessa, e aí virou o Batman Begins que a gente conhece. Ele começou do zero, ele contou de novo a origem do personagem ainda de uma forma bem sucinta, e ele trouxe, ele mudou tudo, são novos toda a produção é diferente, todo... a equipe é diferente, os atores são outros também. Ele trouxe o Christian Bale, que também estava no hype muito bom, e aí virou o Batman Begins que todo mundo conhece. E ele fez uma coisa que ninguém nunca tinha feito em toda a história do personagem. Ele explicou de maneira bem detalhada a origem completa. Ele explicou como ele virou o Batman. Porque sempre teve essa lacuna de tempo. Sempre foi: o Batman perdeu os pais quando tinha 10 anos, saiu para treinar, Bruce Wayne voltou. Tanto que esse é o cânone que foi mostrado no Cavaleiro do Batman ano 1. No Batman ano 1 você tem o Bruce Wayne com 25 anos voltando pra Gotham. E o Nolan foi lá e falou: não, vou explicar como ele virou essa porra. Do que se trata a história de Batman Begins? Cara, Batman Begins é a história do é o que o meu amigo falou. É a história do Bruce Wayne virando o Batman. Ele reconta, novamente, o Nolan reconta a origem do Batman, o assassinato dos pais deles, acaba com aquilo do Coringa ter matado o Wayne. Mais da metade do filme é o filme do Bruce Wayne, que por sinal é o que eu mais gosto nesse primeiro filme. O que aconteceu nesse período entre a morte dos pais dele e até ele virar o Batman de fato. Então mostra ele saindo dos Estados Unidos, ele indo lá pra PQP, se envolvendo com a Liga das Sombras, conhecendo Ra's al Ghul e tal, e treinando, e preparando corpo, mente e tal, até que finalmente ele volta pra Gotham. Volta para as indústrias Wayne, que assim, já estavam anos e anos fora. A indústria Wayne só tinha o nome dos Wayne, porque não tinha nada ali que era dele, e aos poucos ele volta a participar das indústrias, ainda que fazendo aquele papel de playboyzinho rico que não se importa com nada, só que na realidade ele estava assim, se preparando para virar o Batman de fato. Ele se envolve com o Lucius Fox, que é o diretor lá do departamento de tecnologia. Então aos poucos ele vai montando a armadura, ele vai treinando, ele vai construindo os apetrechos dele, o Batmóvel e tal, que tá com o Tumblr dele, e até que ele vira o Batman de fato. Vale notar que aí tem uma diferença de todo o cânone que a gente viu do Batman desde então, que o Batman ele é formado meio que por acidente. Né, a imagem do Batman. Antes a gente tem ele falando: não, eu vou me vestir de Batman porque criminosos são supersticiosos e covardes e essa imagem vai dar medo neles, né? Aqui não, ele tá lá. Primeiro a gente tem aquele patágio na mão dele, no braço dele, né? Que tem uma explicação que onde ele aprende na escolinha de ninjas do. Todo mundo tem aquilo. Todo mundo tem aquilo. Todo mundo tinha. Aí ele acrescenta uma capa porque ele encontra aquele tecido que infla mediante corrente elétrica. Então agora ele tem a capa, legal. Uhum. Tudo tem uma função. Tudo nele tem uma função. Então, aí o que acontece? O último é aquela máscara que ele manda importar de não sei de onde, que a máscara ela é resistente a isso, aquilo, não sei o quê. Quando ele junta tudo, aí forma a figura do Batman, tipo, meio que por acidente, né? Aí sim ele abraça a figura do morcego, até que mostra ele fazendo o bumeranguezinho lá, que ele tá pulindo o formato de morcego. Quando ele cai quando ele cai não, quando ele desce na caverna, vem aquele monte de morcego e ele fica lá no meio, assim, meio com um cagaço, e de repente, ele, aos poucos, ele vai levantando, e aquele monte de morcego rodando em volta dele. Então ele já tinha aquilo mais ou menos em foco, assim. Ele já mais ou menos montou a armadura dele, já com a imagem do morcego pré-definida. O que acontece é que, assim, o Nolan explicou exatamente para que serve o capacete, para que serve a capa, para que serve os troços lá no braço dele, enfim. Sim, Sorg, mas o que eu tô dizendo é que ele não sentou e fez um desenho da roupa. E falou, não, vai ser desse jeito. Ele pegou a capa, porque tá. Não, ele pegou a máscara daquele jeito que funcionou e ficou. O ideal do morcego ele já tinha. Sim, mas ele não fez um desenho e com base no desenho. Eu entendi, ficou, caralho. Ra's al Ghul era o vilão desse filme. Ele não mata o Ra's al Ghul no final, ele deixa ele morrer na máquina de micro-ondas que ia estourar toda a cidade. É. Mas não evaporava. Tem o espantalho também nesse filme que eu achei mega bem retratada a figura do espantalho em si. Eu achei sensacional o espantalho desse filme. Cara, simples, sem firula, explica a máscara também e fala, usa essa máscara nos meus experimentos de medo, né? Pra botar o terror nos caras depois que eu taco o gás nele. E uhum. Isso. E a história toda é muito boa, a gente tem cenas muito bem transpostas do Batman no 1 pra esse filme. Enfim, é um filmão, cara. Esse filme é um filmão. Quebrou totalmente a visão que se tinha. A mesma quebra que o Batman do Tim Burton fez com relação à série Camp dos anos 60, esse filme fez com o filme do Joel Schumacher, né, com o Batman e Robin. Uhum. A gente tem uma quebra. Porra, o Batman pode ser levado a sério de novo, né? E é um puta filme. E não é um filme de super-herói. O mais incrível é isso, né? Ele é um suspense, é um filme de ação meio policial que por acaso tem o Batman lá no meio. E uma pegada legal nesse filme é quando ele volta e é criada a figura do Batman, também é criada a figura do Bruce. Porque o Bruce ele tem que combater a corrupção do Falcone dentro das indústrias Wayne também. E... Do Falcone não, porra, daquele tio lá dele. Não é tio não, é um personagem qualquer que o Rudiger Hauer. O cara tava fazendo uma manobra política ali dentro da empresa meio agressiva pra ser majoritário e dono da empresa. O Bruce Wayne foi lá e cortou as asinhas. Reverendo, você tá confundindo com Dark Knight Rises, que tem o cara das empresas Wayne que cola com o Benny. Exato. É? É. É? Que bom. O detalhe no Begins é que o Batman não mexe o pescoço. Isso eu lembro. Ah, mas até aí o... Mas é proposital. Por que é proposital? Tá, aí você tá sendo muito JJ, cara. Aí não, é sério. É como se fosse realmente o começo de carreira, os primeiros filmes. O pescoço não mexe, e ele é citado isso no 2, quando ele muda de uniforme. Sim, eu acho, mas a impressão que eu tenho é que, tipo, nego cita isso no 2, de tanto que o nego reclamou disso no primeiro, aí uhum. Nego dá um migué. É o que eu acho. Aquilo ali foi pra justificar o bonequinho com a roupa nova. Foi só isso. Enfim, no final... início a gente vai pra onde, Léo? Cara, me veio tanta resposta mal criada agora, Sorg. Não, mas o senhor não vai fazer isso, não é um inferno. Eu sou bem educado. Em 2008, finalmente temos o Cavaleiro das Trevas. Temos um Batman já estabelecido. Ele passou 2 anos indo atrás de todo mundo que fugiu do Arkham. Do Arkham não, né? Da prisão, se eu não me engano, é Blackgate. No primeiro filme. Uhum. E eis que surge um dos atores mais superestimados da história fazendo Coringa, que é o Heath Ledger. Pra servir de... Cara, ele não serve pra nada, porque na verdade o Heath Ledger, ele não tem um plot dele. A gente tem o plot, de fato, que é do Duas Caras, do Harvey Dent, e com a piranha lá que fica no triângulo amoroso entre ela e o Batman. O Coringa serve como ele é um furacão, cara. Ele fica passando de um lado pro outro fazendo merda, assim, destruindo as coisas. Eu tenho a explicação, porque eu acho que, assim como todo mundo encheu o saco do Nolan no negócio do pescoço, acho que todo mundo encheu o saco dele no negócio do Coringa. Porra, não tem Coringa no seu filme. O filme do Tim Burton não tem Coringa. Você não vai colocar o Coringa? Tem que ter Coringa. Ele encheu tanto o saco. Eu falei, porra, vamos pôr um Coringa nessa merda. Mas, ô Sorg, isso foi meio que proposital, justamente pra poder desvincular todos os filmes de merda que vieram antes. Ele não usou nenhum dos vilões que já tinham aparecido no cinema do Batman no primeiro filme. Ele meio que fez questão disso, de usar só vilões novos. O Ra's al Ghul, que eu acho que nunca se apareceu no desenho, tinha sido citado, só até então. E o Espantalho. É, o Ra's al Ghul. O Ra's al Ghul já tinha aparecido na animação dos anos 90 como uma transposição das primeiras histórias dele. Mas realmente, o grande público não sabia quem é Ra's al Ghul. Ninguém sabe quem é Ra's al Ghul. Mas o Coringa, cara, e aí fodeu, né? Apesar da gente ter um puta Duas Caras muito bem estabelecido, a gente ter uma história muito foda, a gente tem um Coringa que rouba a cena porque o Heath Ledger morreu. Além de ser muito foda, mas não é tão foda quanto o Jack Nicholson, mas é muito foda. Ele tem ceninhas muito boas, cara. A cena do aquela cena do... Eu vou fazer esse lápis desaparecer. Puta, essa cena é foda, cara. E sumiu. Vou fazer esse lápis desaparecer. Opa, sumiu. E aquela cena dele queimando dinheiro, cara. Lana, isso aqui é pra gente mandar um recado. Cara, é muito... Ele tem umas coisas muito simples e muito boas. Tipo, quando perguntam pra ele, pô, e aí, o que nós vamos fazer? Qual que é o seu plano? É muito simples. A gente mata o Batman. Na cabeça dele as coisas são muito simples e óbvias, né, cara? É muito bom isso. Do Coringa, assim, eu lembro que na época desse filme, eu li uma entrevista com... Agora eu não lembro qual roteirista do Batman. Não sei se era o Doug Monte ou o Chuck Dixon, eu não lembro quem foi. Eu lembro que ele falou que o Coringa do filme é o que ele pensava ser o Coringa dos quadrinhos. Até esse roteirista é um cara que já estava muitos anos escrevendo Batman. Que o Coringa pra ele é isso, ele é um cara maluco, que ele se diverte com a desgraça, sabe? Ele tá andando na rua, ele tira uma arma, ele dá um tiro na cabeça de um cara, e aí ao mesmo tempo que ele passa o pé na frente da velhinha pra ela tropeçar e acha graça disso, sabe? Ele não é esse Coringa que a gente vê hoje do Snyder, do Scott Snyder, que tira a cara, sabe? Que arranca a pele da cara, faz esses planos absurdos, assim, e tal. Ele é um cara que simplesmente dá pra virada. Ele é assim. Ele é um cara, como o Dada fala, né? Como o Dada gosta de falar, ele é o agente do caos. E realmente, ele é assim. Ele é um cara que não tem um plano hiper, mega foda, assim. Ele é um cara que... Ele tem uma das frases que é um exemplo de vida. Você que levar aquela frase pra tudo. Eu posso terminar de... Não, não pode. Não. Agora eu vou interromper. Eunuco, cala a boca. Sorg, continua. Obrigado, Léo. E é isso, sabe? Cara, o que, que você quer fazer? Nada, a gente vai matar o Batman. Só. Não, mas o dinheiro aí. Não, eu não quero dinheiro. Não, bota fogo nessa bosta aí. Eu quero matar o Batman. Pronto. Só isso, sabe? Aí, no fim, que quando ele encontra o Batman, que ele tá pendurado de cabeça pra baixo, ele se diverte com aquilo todo, com aquilo tudo, sabe? O que acontece quando uma força impossível encontra uma pedra imovível, uma parada assim? Ai, que burro, dá zero pra ele. Eu acho isso incrível, sabe? E eu acho esse Coringa do caralho, assim. Ele não tem um plano foda do quero dominar o mundo. Não, eu quero matar o Batman. Pronto. Então eu tô feliz assim, depois você matar o Batman. Mas sei lá, a gente vê aí, mata outra pessoa. Eunuco, você ia dizer o quê? Eu ia dizer que ele tem uma das frases mais fodas do mundo, que é: se você é bom em alguma coisa, nunca faça de graça. Cara, isso é uma lição de vida. E segundo, essa cena que o Sorga falou do dinheiro queimando é uma demonstração da hipocrisia da raça humana, porque todo mundo fica, caralho, o dinheiro tá queimando e ninguém percebe que o chinês tá em cima da pilha de dinheiro. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Ele é chinês, cara. É, eu ia fazer um comentário muito preconceituoso. O Coringa, toda a sequência do hospital com o Coringa é muito boa. A cena do hospital pra mim é melhor. Aquela cena foi toda improvisada, porque eu li até no documentário que vem junto com o DVD do filme, tem mostrando que aquela cena deveria ter simplesmente acabado na hora que ele sai do hospital. Mas naquela hora que ele começou a mexer no dispositivo e apertar o botão, já era pra ele ter saído do foco da câmera, mas ele continua improvisando aqui. Aí o Nolan falou, continua, grava essa porra. Não, o que na verdade não foi bem isso, pra quem não tá entendendo, é uma cena que o Coringa tá saindo do hospital, ele tá com um detonador na mão, ele de alguma forma encheu o hospital inteiro de explosivo sem ninguém perceber, mas isso não vai ao caso, e ele explode o hospital. E assim, é um plano aberto do Coringa na frente e o hospital inteiro de fundo. Só que o que acontece? Na gravação tinha que ser sincronizado, né? Ele apertar o botão com a detonação dos explosivos atrás. Só que na hora que ele aperta o botão, tem um atraso. O hospital não explode, né? O pessoal dos efeitos especiais deu uma demorada pra explodir. Só que o que acontece? Ele não sai do personagem, cara. Na hora que ele aperta e não dá certo, ele olha pro detonador da mão dele e fica apertando. Tipo, caralho, deu pau nessa merda, né? Daí na hora que finalmente explode, ele se mostra surpreso. Ele toma um susto, né? Com a explosão. Ele se assusta, assim, olha pra trás e fala, nossa, que coisa, né? E sai andando todo duro. Cara, essa cena é muito boa, velho. É muito... Ali ele mandou muito bem. Nessa cena, quando ele encontra o Harvey no hospital, que ele coloca a arma na mão do Harvey e aponta pra testa dele... E ele tem a fala dele tudo, ali acho que é a melhor parte, porque ele transforma não só a figura queimada do Harvey, mas ele transforma o vilão duas caras naquele momento. E pra mim é uma das melhores cenas, a fala dele lá. Que ele fala sobre controle, ele faz um monte de coisa, até que o Harvey ele finalmente surta, né, e pega a moeda. Fala, ó, cara, você vive, coroa, você morre. Aí tem toda aquela teoriazinha de que, na verdade, o Coringa, ele tava segurando a mão do Harvey com a arma na cabeça dele, só que ele tava com a mão no... naquela peça de trás do revólver. Entendeu? Que, na verdade, mesmo se ele tentasse se atirar, ele não ia conseguir, mas enfim. O fato é que esse filme fez um sucesso do caralho e é um puta filme legal, cara. É 2 horas e meia e você não vê o que tá passando. Simples assim. Que choca, né, meu? Você não imagina o tanta coisa e é uma coisa atropelando a outra. É um negócio. É muita ação, é muito foda esse filme. E de novo, não é um filme de super-herói, cara. Você não precisava ter o Batman ali. Uhum. É um filme de ação, um filme policial muito bom. Cara, que quando eu comprei esse DVD, eu coloquei ele pra assistir. Tô assistindo aqui em casa e de repente minha mãe para. Que isso? É o Batman. Isso é um filme do Batman? Minha mãe sentou e começou a assistir. Falando do Batman. Assim, de boa. E a minha mãe gosta daquele filme de ação bem... ação dos anos 80. Comando Delta. Ela gosta de filme assim. Ela quer ver alguma coisa explodindo. Então... Explosions! Exatamente. Se eu apresentar pra ela a filmografia do Michael Bay, ela vai ficar 2 horas na frente... 2 horas? Não, 2 dias na frente da televisão. Eita. Então, tipo, é um filme que você não precisa ser fã de quadrinhos pra você gostar. É assim como qualquer filme de super-herói, você tem que ter a aplicação de um pouco de descrença de realidade. Porque você tá vendo um cara rico pra caralho, que podia muito bem estar sendo feliz da vida pegando mulher, mas tá usando todo um aparato militar tático pra bater em bandido. Mas dentro do que o Nolan se propôs a fazer, você consegue acreditar que, porra, eu acho que com muita forçação de barra do destino, esse cara existiria. Funciona, é funcional. Exatamente, enfim, é funcional. No final desse filme, pra que o símbolo do Harvey Dent como, né, como o cara correto, como o exemplo a ser seguido, pra que esse símbolo não seja manchado, o Batman... segura nas costas dele alguns assassinatos, e o filme acaba. E aí a gente vai... Pra aquele filme. Aquele. Ai, ai. Cavaleiro das Trevas Ressurge, de 2012. Quem quer falar desse filme? Eu vou falar bem, então deixa eu começar. Eu gostei. Eu acho que o filme tem muitas coisas erradas. Eu não sei o motivo real dessas coisas erradas. Existem várias lendas sobre isso. Uns dizem que foi a pressa, outros dizem que foi o fato de que o Nolan não estava muito afim de voltar, mas que encheram o saco dele, ou seja, com dinheiro. Mas o filme, dentro do que ele propôs, foi bem conduzido. Ele fez um arco, início, meio e fim. Então ele chegou à seguinte conclusão: se eu vou fazer um terceiro filme do Batman, eu vou acabar com essa porra toda aqui. Então ele coloca um Batman cansado. Ah, eu não posso fazer mais nada, tô ficando velho, tô acabado, meu pinto não sobe mais. Quebrado. Um Bruce Wayne recluso. Virou um milionário que ninguém vê. Todo mundo imagina o porquê dele ter ficado recluso. E depois de um tempo, o Gotham começa a ser atacada por um terrorista, que é o Bane, que faz uma das coisas que eu acho uma das maiores imbecilidades do mundo. Tipo, o Bane ataca o centro de monetário de Gotham, e no dia seguinte o Bruce Wayne perde todas as ações dele. E ninguém percebe o quanto isso é errado. Tipo, pô, o cara ficou, um dos homens mais ricos do mundo ficou pobre da noite por dia depois de um atentado terrorista no centro financeiro. Tem merda aqui. Ninguém chega a essa conclusão. Tem um moleque que no final todo mundo fala que é o Robin, que é o garoto lá, o policial novato, que cresceu meio que idolatrando o Batman. Tem a mulher gato da Anne Hathaway, que não chega a ser assim, ó, nossa, uma mulher gato, mas a Anne Hathaway tá gostosa, é o que importa. Temos um Bane que convence, do Tom Strong. E temos Tom Strong. Se fosse Tom Strong, o Batman ia perder, porque o Tom Strong é foda. E temos, caralho, aquela Talia al Ghul, puta que pariu, com aquela morte digna de novela das seis. Aquilo foi... Cara, assim, se você pegar o apanhado geral do filme, o conjunto da obra, se você colocar ele junto com os outros dois, é o pior dos três. Mas se você vê-lo de maneira isolada, ele é um excelente filme de super-heróis. Só que se você comparar ele ao Begins, ele não tem aquele impacto de caralho, é o Batman que eu sempre quis ver. E se você comparar ele com o Dark Knight, não é caralho, é o Coringa que eu sempre quis ver. Só é um filme bom. Cara, esse filme tem o pior caso de friendzone da história do cinema. É, tem esse negócio do Bane também, que todo mundo, caraca, esse cara é foda, esse cara é o mestre da porra toda, todo mundo tem medo dele. Chega no final, só ela, só um puxa-saco. É, essa parte eu acho detestável, assim, porque eu acho que o Nolan ele conseguiu fazer, ele conseguiu transformar um personagem de merda dos quadrinhos em um bom personagem no cinema. E ele construiu tudo isso ao passar do filme. Só que essa cena, cara, quando desmistifica isso tudo, quando o cara, você vê que o cara é só um bosta, é só um capacho, isso é muito ruim, cara. Isso é pior do que o Bruce Wayne tendo a coluna consertada por um velhinho com um pedaço de pau? A vaiana de pau, Léo. Ele tá usando a vaiana de pau, cara. Vaiana de pau por até dengue. E sem falar de coincidência, né? Porque ele acaba sendo colocado numa prisão onde tem um velhinho que consegue tratar a coluna dele. Sabe o que me incomoda muito mais do que isso? Você é o Batman, o certo? Você tá preso num... Só porque eu sou louco? Você tá preso num poço sem saída, no meio do nada. Onde que é aquela porra daquele poço? Vamos dizer que é no Oriente Médio. Oriente Médio, certo? Você tá lá, sozinho. Você não tem mais nada, porque você perdeu tudo que você tem. Aí você consegue escapar. De alguma forma, você do Oriente Médio, sem merda nenhuma, você volta pros Estados Unidos, pega suas coisas, beleza, coloca sua roupa de Batman, mas você não vai salvar as pessoas. Você pega um monte de gasolina, vai lá... Aí você pinta um morcego de gasolina, aí no momento. Aí você acende, cara, pra ficar um morcego de fogo, assim, o Batman voltou. E as pessoas estão morrendo, cara! Cara, você não tá entendendo o contexto da história. Você tem que ver a história no meio das histórias. O Bruce Wayne teve que pagar uma porrada de boquete, sentar uma porrada de rola pra voltar pra Gotham. Chegou a cidade, tava toda ferrada e o governo americano não fez nada, mesmo tendo um ataque terrorista numa cidade dentro da porra do país. Pegaram o dinheiro dele. Virou Black Bloc. Meu Deus, o que você ia falar, Sorg? Não, cara, essa cena é tão esdrúxula que eu lembro, eu tenho isso muito, muito vivo na minha memória, cara. Eu tava com a minha esposa no cinema E, pô, a sessão lotada, povo chato, eu consegui só pegar a sessão dublada, um desgraçado falando do celular do meu lado, enfim. É, eu sei que aconteceu essa cena, eu virei pra minha esposa e falei alto mesmo, eu tava um pouco me fudendo com o povo, assim. Ele ficou não sei quanto tempo na porra do cu do mundo, sem nada. Na hora que ele volta pra Gota, a primeira coisa que ele faz é colocar fogo num prédio, em forma de morcego. É, cara, não faz sentido nenhum essa cena, cara. Cara, isso é digno do Justiceiro de Miami fazendo a caveira de fogo, numa boa. Olha, aquilo lá, essa cena faz sentido porque é pra fazer o pôster pra divulgação, porra. Não tinha morceguinho pra fazer o pôster. Foi só por isso que eu fiz aquilo. Me incomoda. Não, vocês não entenderam. O negócio é o seguinte, no dia que foi gravada essa cena, no dia anterior, deve ter sido um dia de visita. Aquele dia que vem aquele pessoalzinho, assim, tipo, a visitar o set de filmagem, ver os atores. Foi um cara espião infiltrado. O nome desse cara era Michael Bay. Ele chegou lá, pegou o roteiro e reescreveu aquela parte. Reescreveu. Agora a gente vai ter aqui uma explosão. E pronto. Mas olha, sabe o que eu fiz cena de verdade nesse filme? É daquele terrorista da primeira cena do avião, que é o cara que pega na hora que ele vai cair do avião junto com o Bane. O Bane vira, não, tem que ter um dos nossos aqui pra morrer junto, não sei o que, senão ninguém vai acreditar que foi um ataque nosso, não sei o que, que eu morri ali. Ele, não, então beleza, chefe, eu vou me sacrificar por você. Depois o cara é o pau mandado, não é porra nenhuma, o cocô do cavalo do bandido. Imagina como é que esse cara deve estar. Eu morri por uma pocinha até que o cara nem comeu. Que sacanagem. Exatamente. É verdade, isso é verdade. Cara, esse filme tem um monte de coisa errada, né? Aliás, tem uma coisa nos três filmes do ano que me incomoda, que são a edição, cara. O desgraçado da pessoa que editou os filmes, assim, é um cara, é muito ruim, assim, são uns cortes muito bruscos das cenas, assim, é um negócio muito tosco. Nos três filmes você pode reparar isso, principalmente no segundo, na perseguição do, quando o Batman tá usando a moto, quando ele bate o Tumblr e sai na moto, você vê que tem uns cortes de cena, assim, que são muito ridículos. E nesse terceiro filme também, cara, na hora que, principalmente naquela, o pessoal até fez um gif do Batman na rave, que é um monte de luz piscando e o Batman vindo assim, meio toscão, cara. Ele desviando de bala, é muito escroto isso. Cara, aí cada hora que pisca ele tá numa posição, aí o cara fizeram um gif lá do Batman na rave, Batman na balada, não sei. Mas as edições são muito ruins, cara. Fora que um monte de coisa desse filme que eu acho que não serve. Aquela no final, quando tá todo mundo, os policiais que ficam não sei quanto tempo embaixo, preso lá no caralho do esgoto. Quando sai, tá todo mundo bem fisicamente, os uniformes tudo limpinho, tá todo mundo com cabelinho penteado, barba feita, tá todo mundo boa, né? Tipo, é aquilo que eu falei, pra você gostar desse filme, você tem que fazer realmente uma suspensão de realidade. Tipo, já começa errado quando disso. Tem um terrorista no esgoto de Gotham, vão mandar a polícia inteira lá. Até o inteira, todo mundo. Não, até o escrivão, que nunca pegou numa arma, o cara vai também. Vem tudão. Tipo. Cara, enfim, esse filme tem muita coisa errada, mas eu concordo com vocês, mesmo ele tendo esses problemas, ele ainda tem uma estrutura que compensa. É que assim, o filme anterior, por exemplo, ele também tem uns problemas assim. O timing do Coringa é o timing mais perfeito do mundo. Aquele plot da bomba no celular explodindo dentro da barriga, dentro da delegacia, é impossível. O fato dele conseguir colocar as bombas no hospital é absurdo. Só que tem toda uma estrutura por volta. Na balsa também, né? É, mas assim, tem toda uma estrutura que compensa. E o Cavaleiro das Trevas Ressurge ainda tem uma estrutura que compensa, mas assim, força mais a barra. Mas ainda dá pra levar, entendeu? Só que torna esse filme pior do que os outros. Mas ele não é um filme ruim, é que... Ele tem nota 7, onde os outros dois tiveram 10 e 9. Exato, pronto, você falou tudo. Isso. E mesmo assim, é melhor do que muita coisa que está sendo... Foi feita, ou que está para ser feita. Vamos para as configurações finais. Já falamos bem, já falamos mal pra caramba. E acho que a gente ainda foi bonzinho com os filmes, cara. Não falamos tão mal quanto a gente podia. Eu gostaria que os senhores, já que a gente tá falando de filme, que os senhores falassem o que esperam do Batfleck agora no próximo filme do Batman. Diga-se de passagem. Do filme. Quer dizer, o filme do Batman, né? Filme do Batman v Superman. Começando com. Começando com o Reverendo. Reverendo, o que você acha do Batfleck? Pô, sinceramente, cara. Não me convenceu. Eu quero que você seja falso. Que você deu uma opinião que não, totalmente não sincera e que não tem nada a ver com o que você acha. Porra, logo que é sinceramente. Eu, se for falso, eu tô muito ansioso por esse filme. Eu acho que vai ser melhor que todos os filmes da Marvel juntos. E porque, meu, é um, sério, é um filme real. É um filme da realidade, entendeu? É real. Entendeu? Não, eu acho que vai ser uma bosta. Eu acho que a Marvel vai pegar a DC de 4 e vai... Chupa, DC! Só acho isso. Ó, bateu o pau na mesa, hein? Bateu o pau na mesa, muito bom. Eu, Nuco? É... Cara, eu tô tentando ser imparcial, mas... A situação é a seguinte. Considerando o estrago que o Super-Homem fez em Man of Steel, eles vão ter que fazer esse Batman ficar muito massa, velho. Senão vai ser simplesmente o Kuririn vestido de morcego. Concordo. Senhor Magin? Bom, vendo Man of Steel, eu acho que a porra desse filme vai ser só um Demolidor vestido de preto. É o que eu espero que o Affleck faça. Vai ser um Demolidor pintado de preto, Demolidor com piche, e vai ser aquilo. O Zack Snyder vai ter que pegar o Batman do Frank Miller, não o Batman bom do Frank Miller, vai ter que pegar o Batman do Frank Miller desenhado pelo Jim Lee, que o Batman vai se pintar de amarelo pra poder bater na Lanterna Verde, ele vai passar kriptonita que nem bronzeador solar pra poder bater no Super-Homem. Cara, o pior é que eu acho isso muito plausível, velho. Cara, sabe o que eu tenho medo do que aconteça? Eu tenho medo que, já que tecnicamente não exista, que o Batman crie a kriptonita nessa porra dessa mitologia. Não, eu acho, agora falando sério, se o Batman for fazer alguma coisa pra poder sobrepujar o Super-Homem, ele vai fazer algo estilo o que teve na Foice e o Martelo. Que é colocar o Super-Homem numa sala que mule o sol vermelho, mule a gravidade de Krypton, tipo a nave do Zod, que tira os poderes do Super-Homem pra poder moer ele de porrada. Aí ele vai comer o cara de porrada mesmo, porque o Super-Homem nunca precisou aprender a brigar. Mas tirando um plot desse, ele inventar uma lanterna que passa raio com outra frequência solar, alguma coisa assim, não tem como. É, realmente vai ser triste. Ou seja, é tipo super amigos. Vou inventar aqui o Bate canhão de raios solares kryptonianos. Cara, brincadeiras à parte de chupa DC, chupa Marvel, que eu queria muito ver um filme bom, assim, entre o Batman e o Super-Homem. Só que, assim, eu não consigo colocar fé no negócio, que quando... Toda notícia que sai parece um ato desesperado da Warner, sabe? Então, enfiaram Mulher Maravilha, Cyborg, cada hora eles colocam uma coisa, eles inventam uma moda diferente, eles estão tentando remendar um negócio que nem tá pronto ainda, sabe? Então, não sei, cara, minha expectativa é zero pra esse filme, eu espero que seja um bom filme, mas eu não tô colocando fé não, porque, volto a falar, cara, parece que o Warner não tem rumo, sabe? Eles estão indo... conforme, sei lá, saiu um filme do trailer dos Vingadores, aí duas horas depois eles falam, nossa, nosso trailer mega foda do Batman v Super-Homem já tá pronto e vai ser muito mais legal, sabe? Parece que eles estão tentando remendar um negócio que não tá pronto ainda, parece que eles estão tentando colocar uma cortina em cima da luz que o Dada mandou pra Marvel, sabe? Pra tentar chamar o foco pra eles. Isso me parece desespero, assim, me parece despreparo. Então, eu quero realmente que esse filme seja legal, mas eu não tô colocando fé nenhuma, não. Ô, Sorg, falando desse aspecto que você tá dizendo aí, de tapar o som com a peneira, coisa e tal, um negócio que me assusta muito no Man of Steel, nesse Super-Homem vs Batman, é que o primeiro Man of Steel, o pessoal ia fazer o lançamento dele, aí mudaram a data do lançamento, teoricamente, para melhorar os efeitos especiais do filme, conversão para 3D, não importa qual foi a desculpa. E me pareceu que a versão final do filme foi toda meio que cortada de novo e emendada para o filme virar ação direto. O roteiro do filme não era aquilo, tem uns negócios assim muito jogados no filme, tipo a cena daquele padre, alguma coisa com a Roelene, que ela acaba dando teletransporte de um lugar para o outro... Parece que o filme foi meio que cortado de novo e remontado. E eu acho que o pessoal tá fazendo isso de novo com esse Batman vs Super-Homem. porque atrasaram também a data de lançamento dele, remarcaram, e eu acho que vai acabar acontecendo uma merda do mesmo estilo. Vocês têm a impressão de que eles estão, na verdade, esperando sair o filme dos Vingadores para decidirem como vai ser? Eu acho que não. É fãs da DC do nosso blog. Apesar das brincadeiras, como o Sorg falou, eu realmente quero ver o universo DC em ação. Mas eu já falei isso em vários blogs, em vários lugares, no meu Facebook pessoal. Eu não consigo levar fé quando eles querem fazer tudo diferente. Eu não consigo levar fé, por exemplo, quando eles têm um Flash e um Arqueiro Verde, que são bons, funcionais, um Esquadrão Suicida que é funcional, operando no mesmo universo, e eles viram e falam, vamos fazer um novo Esquadrão Suicida, vamos fazer um Flash diferente no filme. Isso me dá medo. Eu acho que vai ter merda. Eu também acho que vai ter merda. Eu acho que esse filme vai ser uma merda. Todos esses personagens vão ser queimados da mesma forma que o Lanterna Verde foi. E a DC vai afundar de vez todo o universo cinematográfico dela. Daí, se tudo der certo, eles vão acabar sendo comprados pela Disney e vai virar uma coisa só. E o pior de tudo, eles não têm nem mais um universo de animação decente pra combater a Marvel. É verdade. Mas isso não importa mais. Chega, o senhor fique quieto, porque eu estou terminando o podcast. Meus queridos ouvintes, então, agora, aguardem o nosso próximo podcast sobre assunto. Nós falamos muito mal agora dos filmes e vamos falar tão mal ou pior do Batman na TV. Então a gente, obviamente, vai falar sobre as animações, vamos falar da série dos anos 60 e, obviamente, vamos falar de Feira da Fruta. Então tem grandes chances do próximo podcast ter uma hora do Dadá imitando todas as frases de Feira da Fruta. Se preparem, não percam. Oba. Não só o Dadá, né? Todo mundo. É, não só o Dadá. Pior, né, cara? Tipo, uma pessoa fala uma citação de Feira da Fruta, todos vão ter que imitar. Daí fala o outro e todos. Léo, se o Mo participar, fudeu, cara. Porque o Mo destampa a imitar a Feira da Fruta e não para. Não, o Mo não entra. O Mo não vai participar do podcast. É simples assim. Se dele entrar, eu derrubo. Eu nunca. Facebook do baile, agora. Facebook / Baile dos Enxutos. E-mail do baile. BailesDosEnxutos@gmail.com ou BailesDosEnxutos@gmail.com. É isso aí mesmo, ou Baile dos Enxutos. E o que as pessoas querem, devem mandar para o e-mail do baile? Resenhas, fotos, dinheiro, que vocês nos apreciam, nos amam, nos querem mais vezes. E então vão lá na nossa página, curtam os nossos posts e baixem nosso podcast. Sorg, o que você quer falar antes de eu terminar o podcast? Escutem os outros podcasts da iniciativa Batman 75 anos, visitem o MDN, o Eggcast, o Quadricast, toda a galera que está participando. No post tem aí o link para todos os casts que saíram até a data que esse cast for ao ar. Então acompanha a galera no Facebook lá também, que a gente vai anunciar onde que podcast que saiu, qual o assunto. Tem muita gente participando, tem muito tema legal, tem uns temas bem engraçados, tem uns temas bem sérios. O Terra Zero sempre faz uns podcasts bem, com bastante conteúdo. Então é isso aí, acompanha a iniciativa 75 anos do Batman, minha filha. Eu não teria dito melhor, então chega, acabou o podcast. Até semana que vem, minha filha. Isso aqui é o Lico de Caipinho. Eu já usei, funciona. Pronto, começou as imitações. Agora vai daqui até o próximo podcast, assim. Cara, vocês não sabem, quando eu tô lavando, quando eu tô dando banho no Enzo, eu falo, eu vou lavar o pintinho dele, eu falo, vem aqui, ele não gosta, né, ele é sistemático pro caralho, moleque. Aí eu começo a fazer, cara, não tem como, meu filho, deixa eu lavar seu pinto, meu filho, senão ele vai cair com um lico. Até pena, cara, outro dia eu não sei o que ela tá fazendo, que ela mandou, minha filha, vem cá, você não sabe quem eu sou? Aí a Meire fica lá no quarto, não fica falando essas coisas pra ele. Eu falei, mas o pinto dele vai cair, minha filha. Muito bom. Ah, caralho. Cara, tem uma hora. Sorg, calma. Sorg, português, Sorg. Português, cara, só. Tá, tem uma hora. É que eu tô irritado, esse filme me irrita, cara. A família toda coitada, né? Tem uma hora que... Pera aí, deixa eu mandar o Sasha calar a boca. JJ vai aprovar esse podcast. Cara, vai ser dois podcasts, provavelmente, sei lá, três horas o JJ chorando, coitado. Isso porque o JJ parabenizou a gente, agradeceu a gente no Facebook por sermos podcasters e darmos entretenimento. Tal, assim, que era bacana. Nossa, o cachorro fé da puta. Cala a boca, amendoim, caralho. Sai do carro. É, amendoim mesmo. E aí... Separated. Hey, man, you're disrespecting me. Drink them out. Gotta keep them separated. Hey.